tem coisas que a gente promete, mas não cumpre, né, gente? Eu jurei não bater na sua porta. Olha eu batendo e quebrando outra promessa. Eu tentei não tocar mais no seu nome, mas de cada três palavras, uma me interessa. Você é um problema que eu quero ter, mesmo sabendo que eu não consigo resolver. Vocês são lindos demais. Eu prometo que não vou te amar, porque essa promessa vou fazer. Sai do chapéu, velho boy. Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem. Você acorda a bomba que ela vem de andar. Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem. Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar. É um problema que eu quero ter, mesmo sabendo que eu não consigo resolver. Eu prometo que não vou te amar, porque essa promessa vou fazer questão de quebrar. Vem, vem, vem. Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem. Você acorda a bomba que ela prende a andar. Sabe o que você tem? Deixa ir porque sabe que eu vou voltar. Sabe o que você tem de escopo grande? Você acorda a bamba que ela aprende a andar. Sabe o que você...